Boa tarde, Fortaleza! Que a graça, a paz, o favor do Senhor seja sobre cada um de nós. Eu vou aos teus pés, Jesus. Eu vou aos pés. Eu corro aos pés da cruz. Eu vou aos teus braços, sempre estendidos, sempre estendidos, sempre estendidos para mim. Não importa o que eu fiz, não importa o que eu fui, teus braços sempre me acolhem. Jesus, eu vou hoje e eternamente correr para ti, Jesus. Esse sol está se pondo, mas um dia estaremos numa santa cidade, aonde a luz nunca vai acabar. E vamos, por isso, poder fazer o culto eternamente. Deus abençoe Fortaleza!